ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz. Amarrada é só um jeito de que vereço e ó.